Galera do rodeio, galera do rodeio. Dança, dança, dança um batidão. Dança, dança, dança um batidão. Hoje tem festa de rodeio. Todo mundo veio se divertir. Eu tô aqui, não vou sair. Não vou sair, não vou sair. Pião em cima do boi. 8 segundos sem cair. Beleza!